Olá, caros ouvintes! Muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Eclipse Total aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje vai trazer, como já tínhamos falado na semana anterior, um especial sobre a cantora romana, ou no caso, sobre o novo trabalho da cantora romana. Infelizmente, ainda não foi possível proporcionar-se a oportunidade de termos connosco a cantora romana. Bom, é daquelas coisas que estamos a tentar fazer. Nós estamos a tentar chegar a essa conversa, a essa entrevista, mas por enquanto tudo não passa de tentativas e, enfim, dos trâmites normais, não é? A seu tempo pode ser que tenhamos aqui a Romana, esperemos que sim, não é? Mas não temos, mas temos aqui o seu disco que eu acho que é um grande disco, o disco da Romana, que aqui traz vários temas que eu destaco desde já três. Faixa número 1 chama-se Diz-me, é que dá nome ao álbum e é também o lançamento, é o single de lançamento deste novo trabalho discográfico da cantora, que já tem, se não estou em erro, 31 anos, a cantora romana. Mas em termos de voz, houve ali grandes mudanças. A romana sofreu as suas alterações, o seu timbre de voz, portanto, é daquelas coisas que, pronto, enfim, acontecem, não é? Vamos ouvindo assim esta bonita voz, esta bonita melodia, ou estas bonitas melodias. São elas, Diz-me, como já disse, logo depois, Talvez Não Te Lembres, uma música muito curiosa, que a impressão que nos dá é que mais tem a ver com a vida da artista. Será? Não sei. Talvez Não Te Lembres, a faixa número 10 deste disco. Essa Mulher Sou Eu é a faixa número 3 da cantora, do álbum da cantora romana. Vamos ouvir, são as três primeiras. Aliás, eu disse que essa Mulher Sou Eu é a faixa número 2 e não 3. É assim que vamos seguindo nesta edição do nosso programa Eclipse Total, que ainda vai ter mais três temas da cantora, mas atenção, porque o álbum da Romana não é o único protagonista desta noite de sábado aqui no Canal 1. Vamos à música, ouvintes. Ficamos então, como já disse, com estes temas. Romana com Diz-me. Hoje tudo não é nada. Paixão é uma ave que voou. Mudo o som das tuas palavras, pois tu já nem falas e muito menos de amor. Tanto se calou a tua boca em beijos que não procuras mais em mim. Quanto esta dúvida sufoca, serei eu que estou louca ou o fim chegou ao fim? Diz-me onde estão os sentimentos. Com mais força do que o vento, com mais fúria do que o mar. Diz-me o que é feito da poesia que escrevias noite e dia, sempre com o verbo noite e dia.

essa mulher sou eu. Muito embora tu não vejas, quem dá mais do que é seu, mesmo sem tu lhe dares valor. Essa mulher sou eu, e no dia em que não seja, teu sorriso morreu, pois vais ver com adeus o que é meu. Essa mulher sou eu, muito embora tu não vejas, quem dá mais do que é seu, mesmo sem tu lhe dares valor. Essa mulher sou eu, e no dia em que não seja, teu sorriso morreu, pois vais ver com adeus o que é mesmo. Volta ouvintes, depois deste momento que, enfim, acabamos de presenciar, então, estas melodias aqui trazidas pela Romana, um álbum que tem vários temas de interesse, vários motivos de ficarmos atentos, não apenas de interesse, de ser interessante, ai, um álbum da Romana, não, mais do que isso. É um álbum do qual eu acho que podemos prestar mesmo atenção. Tem 11 faixas e é realmente um disco. Ele foi lançado no final do ano passado e é realmente um disco, como eu dizia, que chama a atenção. Tem ele todo ele uma linha, todo ele uma. Enfim, de certa parte aquilo que a cantora já nos tinha habituado antes, mas agora com uma nova roupagem, com outra maturidade. Enfim, há algo de interessante neste trabalho que eu recomendo. Recomendo para que os ouvintes ouçam, analisem e desfrutem, acima de tudo isso. Que desfrutem, não é? Mas muito bem, vamos agora para um outro tema, um outro momento que, no caso, nos vai reportar a música africana. Esta semana chegou-nos temas do cantor Nástio Mosquito. O cantor que tem para breve o lançamento do seu álbum, Se Eu Fosse Angolano. Enfim, é um álbum muito curioso este. Mais um que temos aqui realmente como destaque. Aliás, o álbum ele ainda não saiu. Ele só vai sair no dia 10 de março. Enfim, sem dúvida é um lançamento interessante. Aqui temos a oportunidade de dar a conhecer em primeira mão aos nossos ouvintes, já que então o disco ainda não saiu para o mercado. Vai sair apenas no dia 10 de março e, portanto, temos já então connosco este trabalho discográfico. Vamos ouvir mais de um tema. De hoje vamos ouvir um outro tema deste álbum, mas antes disso vou trazer um outro tema de uma outra artista, recordando aqui a Carmen de Souza, que eu acho que é alguém que nós também devemos destacar. E estou-me a referir então à Carmen de Souza e ao álbum Cachupada. É um álbum de música africana, naturalmente, e que muito tem de influências da música tradicional daquele país. Não, não é Kizomba, nada a ver com isso. É um álbum muito mais envolvente do que isso. É um álbum que tem ritmos africanos, mas com uma envolvência realmente a outro nível. Quer dizer, é realmente interessante vermos a diversidade de sons, vamos dizer assim, de sons e sonoridades, ou seja, os sons e o conjunto de sonoridades que eles provocam. É realmente algo de muito interessante e que eu gostaria de partilhar convosco, que está espelhado num álbum que já chegou até nós há algum tempo, mas que, enfim, que chega novamente, que vai merecer novamente destaque, vai merecer novamente destaque aqui no nosso Eclipse Total. Por fim, do lado de dentro, ou melhor, dentro é como se chama o álbum e também a turnê da Cathy Freitas. Ela lançou então o seu álbum Dentro, e tem um tema que inclusive é bastante conhecido, não é? Chama-se O Altar. Eu estava aqui a corrigir esta pequena informação porque eu estava aqui a tentar, ao mesmo tempo que falo consigo, recolher algumas informações que infelizmente não consegui, mas bom, ficamos com aquelas que tenho aqui à minha disposição. Cathy Freitas, Altar Particular, que é como se chama essa música, e que faz parte então desse álbum Dentro e dessa turnê Dentro também. Ela esteve no dia 20 de Fevereiro no Teatro da Luz, ou seja, quinta-feira, na sexta-feira esteve, ou seja, ontem, esteve na Fábrica de Braço de Prata, também em Lisboa. Em março, mesmo a cantora vai fazer digressão pelos seguintes lugares. Digamos aqui uma mini tour FNACs. No dia 9, no Braga Park, às 16 horas. No Norte Shopping, às 19 horas. E no dia 15, no Cascais Shopping, às 17 horas. E no dia 16, no Chiado, na FNAC do Chiado, às 17 horas. No dia 30 de março, vai estar em Almada às 16 horas e Lisboa às 18h30 no Vasco da Gama. É uma turnê, enfim, que visa promover este disco. Também visa promover uma maior aproximação ao público. Ao público que assiste a esta bracarense, ou ao talento desta bracarense, de uma forma muito interessante. Porque ela, a pouco e pouco, vai dando os seus passinhos, os seus passinhos, os seus passinhos, e está, a seu tempo, a merecer a devida atenção da crítica. Recordemos que já que há bastante tempo eu trouxe precisamente este tema, o Altar Particular, da Cathy Freitas, e até já falei nele no programa Escolho Estou, Escolho Eu, já dei algum destaque mesmo por causa disso, porque acho que é um tema interessantíssimo e uma nova voz. Cathy Freitas é muito discreta, mas simultaneamente muito talentosa. Por vir então Cathy Freitas daqui a pouco com o Altar Particular, antes temos do álbum Cachopada, As Manhãs de Dezembro, da Carmen de Souza, e antes ainda, novo trabalho de Nástio Mosquito. A música chama-se, aliás, o álbum chama-se Se Eu Fosse Angolano, é como se chama então este álbum, e vou escolher deste álbum, que como já disse vai sair apenas no dia 10 de março, ou seja, ainda não está à venda. Nós apresentamos aqui em primeira mão este disco. A música chama-se Demodacracia. É algo interessante. Mais um que, apesar de ter ritmos africanos, não tem nada a ver com o tradicional kuduro ou kizomba que nós bem conhecemos. Não, é muito mais do que isso. É toda uma envolvência muito semelhante até em termos instrumentais, ou seja, em termos de ordem instrumental, de composição.

rádio na horta da casa. Amanhã me dezembro, os discos e os vídeos. Amanhã me dezembro, criança da brinca. Amanhã me dezembro, ai, ai, ai, vai pra escola, eu já tô. Ai, ai, ai. resolves mudar, tirar meu pobre coração do altar, me devolver como se deve ser. Ou então dizer que dele resolveu cuidar, tirar da cruz e o canonizar. Digo, faço melhor do que lhe parecer. Flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta. Estamos de volta ao Itónio depois destas melodias, última das quais da Cátia Freitas, chamada Altar Particular, antes Manhãs de Dezembro da Carmen de Souza, e ainda também do Nasce o Mosquito, a música Demo da Caracia. Pois muito bem, auditório, vou trazer-vos aqui mais três temas nesta edição do nosso programa. Três temas do álbum da cantora romana, o álbum Diz-me, que foi lançado em finais de ano passado, já está portanto à venda. E eu posso dizer-vos que deste álbum há várias coisas que poderia aqui destacar. Eu tive aqui alguma dificuldade em selecionar seis músicas, porque elas são bastante especiais, eu acho. Acho que é um dos grandes álbuns da música portuguesa, e por isso mesmo decidi fazer este especial, um bocadinho aquilo que é um bocadinho à revelia daquilo que é a temática do programa, mas decidi fazer. E faço desta forma. Vamos trazer aqui nesta edição do nosso programa mais três temas, e um deles que para mim é aliás, há aqui três exemplos muito curiosos. Bem, se calhar o terceiro não é tão curioso, mas o primeiro exemplo chama-se Por Tantas Vezes. Esta música vai um bocadinho na senda daquilo que é o em termos instrumentais, aquilo que é o Diz-me, mais uma recorrência à guitarra portuguesa. Não deixa de ser interessante a recorrência deste instrumento por parte da romana, não é? É algo que acho que fica muito bem a acompanhar a voz da cantora, acho que fica realmente muito bem. Mas o que eu mais destaco até destes três que nós vamos aqui ouvir é o tema que vem a seguir, a faixa número 6, e chama-se Não Me Deixes Assim. Esta música faz lembrar o Sou Eu, ou Estou Farta de Te Ver, do primeiro álbum da cantora, o que pode aqui, de certa forma, cimentar um regresso às origens, como quem diz. Ou seja, com uma nova roupagem, com uma nova sonoridade, e que, ao mesmo tempo, não deixe que as pessoas que conheciam a romana de há 16 anos atrás se percam na sua identificação. Não, ela continua a ser a romana que nós conhecemos, por uma parte romântica, por outra parte mais mexida, mais com músicas mais dançantes, como é o caso da música Fico Aqui, que fecha o disco e fecha também este especial sobre o álbum da romana. Nós vamos aqui ouvir esse tema, são os próximos três temas do álbum da romana. E eu espero que goste, ouvinte. Daqui a pouco as despedidas do nosso programa. Vamos ficar com mais um tema, como há pouco disse, do Nasce o Mosquito. Mas para já vou deixá-los com estas três melodias da cantora romana. Recordando os nomes das melodias. Por tantas vezes, não me deixes assim e fico aqui. São as próximas três que vamos ouvir. Numa edição em que eu ainda poderia destacar uma outra que não vai aqui passar, vou só dizer aqui o nome para todos aqueles que têm o álbum poderem também, ou quando comprarem, poderem olhar para a lista das faixas e verem. Não Desisto de Amar, faixa número 9. Ou até se quiserem, sim, é esta. Eu vou só dedicar esta. Deixa a surpresa deste disco para os compradores. Deixo a surpresa para as restantes faixas do disco. Para já, ficamos com estes três temas e Por Tantas Vezes é o tema que ouvimos já de seguida.

falam. Mais fundo do peito, para eu ter forças para esperar por ti quando quiseres voltar. Eu fico aqui para sempre à tua espera, sim, fico aqui. Talvez aquela estrela que te guia volte a brilhar qualquer dia. Eu fico aqui a ver passar o tempo, sim, fico aqui, mesmo sem estar por dentro, mas eu mais fundo do peito, para eu ter forças para esperar por ti quando quiseres voltar. Eu fico aqui para sempre à tua espera, sim, fico aqui. Talvez aquela estrela que te guia volte a brilhar qualquer dia. Eu fico aqui a ver passar o tempo, sim, fico aqui, mesmo sem estar por dentro, mas eu fico. Já não vivo, eu fico aqui. Tantas vezes digo nunca, mas não digo nunca mais. Tantas me condeno e sacrifico. Vejo a verdade em mentiras quando em nada são iguais. E assim por aqui seguindo. Fico aqui para sempre à tua espera, sim, fico aqui. Talvez aquela estrela que te guia volte a brilhar qualquer dia. Eu fico aqui a ver passar o tempo, sim, fico aqui, mesmo sem estar por dentro, mas eu fico sonhando que já não vi. De volta a Vitória, depois destes três temas da Romana, sem dúvida, um álbum, eu acho que é um álbum de excelência. O nosso Eclipse Total fecha as portas por aqui. Nós vamos regressar no próximo sábado, esperando eu que gostem enfim, do que nós vamos aqui a trazer aos nossos ouvintes. Infelizmente, não é possível, ainda temos aqui um entrevistado, estamos a resolver alguns problemas técnicos com respeito, portanto, a... Portanto, com respeito a como é que eu posso dizer, enfim, aos sistemas de gravação, basicamente, mas brevemente voltaremos então às entrevistas. Para já, o que eu vos vou deixar é LSD. O primeiro tema, ou seja, o tema que abre o disco Se Eu Fosse Angolano, do Nasty o Mosquito. Espero que gostem deste tema. Eu continuo a achar que este álbum também é um álbum interessante. Nasty o Mosquito apresenta aqui uma sonoridade muito cativante e convido-vos então a ficar para escutar mais este tema antes do fecho do nosso Eclipse Total. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me então com a vossa boa noite, lembrando que já de seguida estreia Miriam Andrade com o programa Soul Mais aqui no canal 1. Fico bem ouvinte, uma boa noite, bom fim de semana e até amanhã. Aliás, até ao próximo sábado. Bom fim de semana. sóbria gostar de mim. Minha mulher sóbria é o melhor que há em mim. Mas a verdade é que eu sou ruim. Trouxe a sua sobriedade. Vergonhoso fim. Não é da boca pra fora. Tenho que deixá-la ir embora. A hora é agora. Se no fim vão só me maltratar.